autorizado a linha decolar, vento 120 com 8. Autorizado a linha decolar, assinei 6313. Do 4209 chama Recife 125, 1 na alternadora 3325. 125, 1 na alterna 13335? 3325, 25. 13225, azul 4209. 133133.25. 3325, obrigado. Salvador, volta 074 para o táxi. 4 horas e 5 de autonomia, 109 a bordo, alterna com 109, 4 horas e confins? Afirmo. Provado, reporte pronto, ponto de espera, 10, pronto, ajustado 1015. 6303, decolado agora os 24, controle 120.8, movou. 20.8, obrigado. Salvador, boa noite, Oceaner 6303. Oceaner 6303, boa noite, subcontato radar Sobel 360, voa direto Leda, após Leda Bridge. 360, Leda após Bridge, Oceaner 6303. Mano, do ponto de espera, pronto. Lima tem, 1074. Lima tem, 1074. Altran 3305, tá pronto. Pushback, acionamento. Aprovado, chame táxi. Chama lá. 1074, quando pronto, tem decolagem, vento 120 graus, 8 nós. Calibre decolagem, vamos na 074, posição 90. Salvador é o Rio 5972. Uno no 8.6 Rio. Oito 74, decolado 228, controle 120.8, bom voo. 208, voo na 074, obrigado, até mais. Salvador, o Rio 5972, 320 Guarulhos. Tá pronto, Copper? 320? Pronto. Guarulhos 320, rota Peruísque 50, decola no zero, curva à direita, subida da Euleida, pós-Euleida, voa Yields, a Intercept Aerovia. Isso é conforme. 5446 transponder, controle 120.8. Pesado 320, Guarulhos, a Peruísque 50, decola da 10, curva direita da Euleida, após Leda Eude, 5446. O transponder 128. Confirme o controle? 120.8. 1208. Saiu quando o plano 43 parou, puxa essa. Puta 3305, pronto para o táxi, temos 171 na borda, 3:20 de autonomia, uma alternada é Natal. Travado o táxi, parte principal, Índia e Alfa reportando pronto no ponto de espera, ajustado 1015. Parte Índia e Alfa ajustado 1015 no ponto de espera, reportará pronto, 3305. 313, chame Recife, 1251, alternando no 3325. 251, alterna 3325, Oceanair 6313, obrigado. Zona 78, livre final e LSXA, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, 3178. Salvador, muito boa noite, o Chané 6224, sessão 01, sete da Bravo, pronto, copo. 6224 Aracaju, nível de voo 190, pronto, copo. Pronto, copo. Aracaju aprovado, 90, decolada 10, curva esquerda, no perfil da Pucajão, após direto Aracaju, 5447 transponders, controle 120.8. Confirme a saída do 6224? Afirmativa, a subida Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Ok, Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 5447 no transponder, 208, o controle, o 6224. Só confirmando o transponder, 5447. Positivo, 5447, 6224. Jamo, quando pronto, para o puxa lá. 6224. Portanto, 3305, ponto de estrada pronto. Autorizado, linha decolada 10, 128, 3305. Alinhar em decolada 10, 1074, chame Recife, 1251, alternando no 3325. 251, 3325, igual 1074. Salvador, o Rio 5972, o pátio 3 para o pushback. Autorizado, Rio, chame táxi. Contra táxi. Decolado 05, decolado agora, 36, controle 120.8, bom voo. Controle Salvador, 208, tá 3305, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3305, cruzando a mil pés, Pucaracaju, solicita manter a proa em virtude de informações. Livre 3305, subindo ao 330, após desvios, voa Jamo. Livre os desvios, após voa Jamo, subindo ao 330, tá 3305. Voando Jambo, TAN 3305. TAN 3305? Tá presente, voando Jambo. Quente. Correio 5972 para o táxi, 3 horas e 50 de autonomia, Atena Confins, PLB03. É, trovão do táxi, Rio, parte principal, India Alpha, reporte ponto de espera, ajustado no 015. No 015, liga o táxi, India Alpha, ponto de espera, reporta pronto. Torre Salvador, Oceano 6224, ponte 1, para o posicionamento. O tráfego da Rio, a retaguarda, taxiando, após o mesmo, está livre, chama o táxi. Ok, após o banho da Rio, estamos livres. Puxa, estacionamento 6224, chamará para o táxi. TAN 3178, complete final, chame torre 9862. 6862, agora ótimo. Boa. Oi, Salvador, boa noite, total 9908 para a cota. Boa noite, TAN 3178, espere 2 milhas, tá? Gente, quando a aproximação TAN 3178? Continua, TAN 3178. Total 9908, sendo trago só um minuto para autorização, prepare subida a bola. Subida a bola, aguardando, total. Uma linda corda imediata separada? Não, negativo. Vamos mantendo o ponto de espera, Rio. Isso não é o pista livre para os autorizados, cheque CREM, vento 110 com 7. Rebaixar checado, livre pôs 110, 71. Confirma, vento? 110 com 7 nós. 3305 chama Recife 125, correção, 12685, vai chamar Recife na 12685, alternando 12545. Recife agora, centro Recife agora, 2085, alterna 2545, 3305, boa. Boa. Alfa Tango, boa noite. Acione identificação. Ativo, o Bravo Alfa Tango, agora sob contato radar, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Tem condições de aprovar Cândida presente? Já me mantém. Solo agora as 4-5, direita, taxa na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte em São Juliette. Alfa, boa tarde, São Juliette, 9908, total, cópia. Prossiga para o total. Guarulhos 320, rota conforme o plano, Elefa, CBD, Sagaz, conforme. Decolando a 10 com curva direita, no perfil Arbó, Elefa, subida Arbó, Elefa, após Elefa, intercepta o eixo, segue conforme o plano. 5451, código transponder, controle opera 120.8. Confirmo transponder? 5451. 320 para Guarulhos, via rota apresentada, saída de senhor 10, direita após, Arbo Elefa, segue de Sagar. 5451 no transponder, controle 120.8, total 9908. Chame quando plano para o pushback, somente. Mará, top. Rio 5972, livre decolagem, 110 com 8. Livre decolagem, Rio. Torre Salvador, Oceano 6224 para o táxi. Alterna Salvador, temos 102 a bordo com 2 de autonomia. Aprovado, India Alpha, reporte pronto, ponto de espera, ajustado 10-16. India Alpha, 10-16, 6224. Prossiga Alfa Juliette 62, portão. Alfa Juliette 62, 378. Boa noite, meu trabalho. Espera da 10, Oceané 6224, pronto. Ali mantém o Oceané. Ali mantém 6224. E o 5972, decolado agora os 47, controle indo 0.8, bom voo. 0.8, boa noite. Controle, boa noite, ao Rio 5972, transfere. 5972, boa noite, sob contato radar sobre o 320, da presente voo Leda após Leda Eudes. Da presente Leda após Leda Eudes, 7. Xanem 6224, livre decolagem, 90 pontos. Livre decolagem, Oceania 6224. Sincronos 72, razão de subida? A 1500 agora acelerando, pronto. Sincronos 72, informa o tráfego, posição de 1 hora, 43 milhas, no rumo oposto, mantendo o nível de voo 110, Charlie 402. Decolada agora, 49, controle 120.8, bom voo. 208, gráfico, boa noite. Boa noite, Oceania 6224, decolado na Puca. Oceania 6224, boa noite, subcontato radar sobre 190, no perfil Pucajão, Aracaju. 190, Puca, depois Aracaju, 6224. Pucajão, Aracaju, 6224. Confira, senhorita, por gentileza. Puca, Jambo, Aracaju. Puca, Jambo, Aracaju, 6224.